agradável, bonito, sensual. Esse é o Thiago que tá no canal. Isso não é um canal. Thiago pegando meu pau. Quando falavam isso na escola, os caras falavam assim: é, pega no meu pau. Eu falava, então daqui. E os caras. Sempre dava certo. Sempre dava certo. Então vamos, né? Não sei o que você tá fazendo. Abominável neve dos homens do Chapolin. Abominável homem das naves. Abominável homem das naves. Que sempre que ele aparecer, ficava esse barulhinho. Chapolin, Chapolin, olha o abominável homem das naves. Me traz um de limão. Ele tá dormindo no sleeping bag. Ai, ai. Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos e robôs que escutam outros seres humanos e robôs na internet. Eu sou o Fernando Baroni, aqui comigo está Thiago Parábolas, gente. Ô, oh, gostei. Legal que a gente descobriu esse efeito, agora se fuderam, vou ter que aguentar. Cara, é o melhor. Isso não é o podcast. Isso não é o podcast. Nossa, nunca chega perto do... Não. É o efeito Idris Elba esse daí. É o efeito 16 toneladas. Ah, gostei. Então, hoje a história é o que aconteceu com o Baroni em dado ponto da história. Olha! A qualquer ponto da sua história. Eu nasci há 10 mil anos. Não, musical do passado. Eu quebrei vários controles de Atari jogando Decathlon. Nossa, era. E nunca consegui zerar aquele jogo. Mas não zerava Decathlon. Não? Não, lá... tinha uma bateria, acabava e. Ah, mas aí sempre ficava indo. Eu nunca cheguei indo. Nisso. É, se eu não me engano, era. Porque Enduro era sem fim. Enduro era sem fim. Enduro era. Porra. E tinha fase de neve no Enduro. Sim, era muito bom. Tipo, tinha fase com neblina, que você só tinha as luzinhas. Porra, o Atari, dentro das limitações dele... Era muito bem trabalhado. É, orra, porra, os caras eram um monte de quadradinho. Tinha o jogo do Jason, né? Lembra quando tinha o jogo do Nintendinho, do Ghostbusters? Que você ia com o carrinho? Lembro. E aí falava... Foi uma boa imitação da limitação da dos 16 bits. 18 bits, era pior. Era Nintendinho, né? Era Nintendinho. Não, depois 16 bits era animal. É, mas no 16 bits, por exemplo, o Taragozinho já era. Cowabunga! Você entendia o que estava sendo falado melhor, só que ainda era muito cagado. Aí tinha o The Avengers. Esse jogo era animal, que você jogava com visão branco. Sim. Tinha o Visão, o Gavião Arqueiro, o Capitão América e o Homem de Ferro. É. Mulher que é bom nunca existe, né? Não. É, lembra que tinha uma época que tinha os cópias do Sonic? Que era o Bugsy. Tinha o Aero the Acrobat. Não, que era um. Essas coisas. Nossa, era mó legal essa época. Eram uns jogos péssimos, eram legais. A gente falou aquele dia sobre quando surgiu o Sonic, mas você lembra quando surgiu o Donkey Kong? Lembro. Nossa, surgiu o Donkey Kong e a cabeça da gente falou. O quê? Era bem isso mesmo, era um gorila, né? Ah, Baroni, você é um pândego. Thiago Pândego. Mas o Donkey Kong era perfeito. Era... O Donkey Kong Country, velho. Era fudido. Era fudido. O... Country, melhor é que na verdade é Country. Country é o país do Donkey Kong. Não é porque ele tava tocando moda de viola. É. Mas o segundo é o melhor. O segundo é o do Diddy Kong. Uhum. É o mais legal. O Tails. Você sabe como que é o nome do Tails? Tails. Não, ele tem o sobrenome que é... Tails Sonic. Pera, cara. Mario. Eu tô lembrando. Many Tails é o nome dele. Nine Tails. É alguma coisa... Tails of Horror. Miper... Ah, não lembro. Que é tipo Miles per Hour. É o nome dele. É muito idiota. Ah, a SEGA. Se vier aí, ó. Lá no estacionamento que eu bato nas pessoas, vem a SEGA. Aquele dentro da cabeça do Thiago. Lá eu sou o campeão de MMA. Muito, muito anormal. Eu ia falar autista, mas autista muito, é uma muito amador. Bom, nossa, as suas histórias de vida são fascinantes, Baroni. É, também acho. Mas é meio com sono também, né? É, que foi pego muito de surpresa. É, eu preciso pensar pra achar histórias curiosas da minha vida. Que eu já não falei aqui. Qual a sua série favorita de televisão? Battlestar Galactica. De todos os tempos? De todos os tempos. Birds, Beats, Battlestar Galactica. Porra. De todos os tempos. Não, qualquer uma. É o Elo Perdido, Land of the Lost. Cara, eu gostava muito do Terra de Gigantes, eu achava foda. Era animal o Terra de Gigantes. Nessa época tinha Terra de Gigantes, tinha o... Perdidos no Espaço. Sim. Era legal. Perdidos no Espaço é legal. Eu achei com a minha mãe essas coisas. Eu acho que minha série favorita, assim... Não por ser a melhor, mas a minha favorita ainda é Star Trek The Next Generation, que tem o melhor capitão e a melhor música de abertura. Engage. Não ficou nem um pouco próximo. T. Earl Grey, Hot. Engage. Ah, nossa. Não, tá horrível. Nossa, tá péssimo. Logan. Ah, tá, ficou melhor. Não, piorou. Logan. Logan. Não consegui. Logan. É o Patrick Stewart, pra quem não sabe. Então vamos já iniciar a pauta? Vamos, sobre o que falaremos hoje? Hoje é... Você deu com a cara no microfone, trouxa. Puta que pariu. Barney de favela. A gente vai falar de Barney de favela? Tia Cadela. Vem, vai. Tiazinha. O episódio musical já passou, Thiago. Tô tentando fazer um medley. Aí depois vem... Jogou seu charme em mim. Não decidi, tô afim? Resisti. Não resisti, não decidi, tô afim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Tá na hora, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. Letra A, vamos começar. Qual que é a pauta, meu amigo, falar? Puta que pariu, que horror. Eu vou fazer batalha de MC, rapaz. Que horror. Que horror. Horror. Horror. Horror. Ah. Horror. Horror. É chegada a hora de falarmos do assunto que vai acabar com a vida de vocês. A sanidade de vocês vai acabar agora. Por que vamos falar de horror? Eu acho que os tímpanos, pelo menos, acabaram. Ah, você equivale aí o negócio. Como dessa vez eu vou equaliza? Deixar de propósito. Eu vou equalizar o som. É horror mesmo esse episódio. Puta que pariu. É pra deixar todo mundo assustado com meu talento musical. Você fez a bandinha aí de do Lollapalooza. Malditas bandas indies. Isso é um horror. Nós vamos falar sobre medo, pavor, desespero, asco, desespero, paura. Luz e união. Não são apenas palavras. Você lembra do Jesus Cristo que aparecia depois do baú do Sabadão Sertanejo? Não, era depois do baú da felicidade. Sempre era no final do dia. Porta da Esperança era na. Era sempre no final do dia. E eu tinha medo desse Jesus. Era horrível. Nossa, eu sei que muita gente na internet já trouxe de volta esse medo, né? O pessoal colocou a foto dele e falou, ai, que medo. Igual ter um medo do mesmo, a comunidade do Orkut. É. Que ao entrar. Verifique se o mesmo encontra-se nesse andar. Que é realmente. O maior voyeur de todos os tempos. O mesmo. Mas vamos iniciar por onde? Porque o horror é muito amplo. É muito amplo. Você podia baixar e colocar aí a definição do Webster, do Aurélio do medo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Enquanto isso, eu vou enrolando aqui. Vocês sabem que... Ah, fala da quote que a Lu deixou aqui na lousa, que eu achei bem legal. Tem que falar, vou falar em português. Não. Fala em inglês primeiro, depois você traduz. Ah, rapaz. Those are my principles, and if you don't like them, well, I have others. Groucho Marx. Vocês vão fazer tipo um negócio meio Friends, assim? Vocês vão deixar sempre um negócio diferente aí? Não sei. Que é... Esses são meus princípios. E se você não gosta deles, bem, eu tenho outros. É uma bela frase. É uma bela frase. É uma bela frase. Medo. Medo. Substantivo masculino. 1. Psique, da psicologia. Estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Exemplo. Ao se sentir ameaçado. Que belo exemplo, hein? 2. temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio. Uhum. Exemplo de tomar injeções. É. 3. Apreensão em relação a algo desagradável. Aí. Exemplo de decepcionar. Ah. Origem. Etimologia latina. Latina do latim, tá? Do latim, sim. Metus. Ó. Oh. Te metus medos. Puta que pariu. Tem mais alguma coisa aí pra ler? Não. Não. Então vamos lá. Nós vamos hoje englobar o medo em todas as suas formas e representações no mundo. Eita porra. Podcast 10 horas. Primeiro, qual que é o modo de controlar a vida das pessoas com a religião? Medo. Medo. Culpa. Medo e culpa. Duas coisas, né, que você faz. Ah, você tem que ter medo de ir para o inferno. Você tem que ter medo de fazer isso. Medo de fazer aquilo. Então nós somos todos controlados pelo medo e pela culpa. Inclusive o governo sozinho isso. Olha a guerra ao terror aí. Quantos anos existe a guerra ao terror nos Estados Unidos? Exatamente. O medo é uma arma poderosa para quem sabe usar. Né? Game of Thrones, por exemplo, lida bastante com o fato de você injetar o medo nas pessoas. Sim, Tywin Lannister era temido. Exatamente. Quando ele morre, tudo vai pro caralho. É, um líder forte é um líder temido. Você deve ser você deve preferir ser temido a querido para ser poderoso. Frase essa dita por Paptor, personagem de 11 Reis Príncipe. É mesmo? É. Foda, fala aí. Tem horas que eu me sobressaio, rapaz. Você copiou de onde? Eu não sei se eu copiei, mas... Não sei se eu copiei. Eu não copiei, mas assim, não é uma frase meio óbvia. Assim, é, né? Tipo, porque é uma frase que eu falava muito quando eu trabalhava num outro emprego lá, que eu falava, eu odeio Deus, tal. Eu sempre, o pessoal falava, não sei o que, tal. Falava... A pronúncia correta é Paptor, então? É Paptor. Páprica. É. E... Tiago Paptor Zanetti, que descobrimos o sobrenome real. Ixi. Puxado. O Paptor... É, Paptor não. Essa frase eu falava no hospital que eu trabalhava. Eu falava, eu prefiro ser temido a querido. E a pessoa falou... Que trouxa. Ah, eu era novo, pô, deixa. Mas foi bom, eu usei no livro, pelo menos. Serviu pra algo. Serviu pra algo. É, o medo é o nosso instinto... É o primeiro instinto que nós temos. Nós nascemos com medo. É a reação principal... fundamental para a sobrevivência, né? Medo. Sim. Que quanto mais medo você tem, menos curioso, mais tempo você vive. É. O medo é uma forma de defesa, é um mecanismo de defesa do corpo. É. Tipo, da mente, do corpo, do que quer que você esteja pensando, né? Tudo que você teme é medo porque o seu corpo instintivo. Quer evitar. É um instinto, quer evitar. Ah, medo de altura. É, na verdade, tipo assim. Porque se você cair, você morre. Se você cair, você morre. A gente não é preparado para estar no alto. Nós somos criaturas terrestres. A ave não tem medo de altura. Não. Só que ela tem medo da gente. Então, tipo assim, sempre há medo. O medo sempre nos cerca. Nós temos as fobias, que são... Medos bizarros, medos... de coisas específicas. Eu tenho salvo no meu computador uma lista de fobias bizarras. Eu Você gosto. Você me mostrou, já. É louco. Animal, assim. Porque, tipo assim, tem umas... Pra mim, a fobia mais bizarra que eu já vi é de papel sulfite. Medo de papel sulfite? É. Sério? Sério. Porque, assim, tem medos, tem coisas, assim... Ah, tem medo de bexiga, que ela vai estourar. Uhum. Tudo bem, faz barulho. Medo de... Apesar que o papel corta. Mas é que fobia é outro nível. É irracional. Totalmente irracional. Porque a pessoa tem medo de livros. Você não tem controle algum sobre isso. Você não tem controle. A fobia, até se você for procurar no dicionário, ela vai falar que é o medo irracional de alguma coisa. Medo do escuro. Que, na verdade, assim, medo no escuro é bem... uma das peças fundamentais da nossa criação humana. Porque o escuro, pra gente, representa o perigo. Sim. Por isso que se acendia o fogo. Desde os primórdios, um predador podia estar no escuro, escondido. Exatamente. O escuro deixa tudo desconhecido. Mesmo que é um lugar que você já conhece, no escuro ele é outro. É. Na verdade, assim, né... É... O medo primordial de todos é o medo desconhecido. Já diria o Lovecraft, sim, né? Sim. O maior medo. Mas... Porque, assim, o medo do escuro é exatamente isso. Você não sabe o que tá lá. É. Então, porque, você na verdade... Você ver. Para, lição de ciência para as pessoas que não sabem. A gente não enxerga as coisas. A gente enxerga a luz refletindo ou batendo nas coisas. Sim. Né? Nós não enxergamos nada. Por isso que a mulher invisível ficaria cega quando ela tivesse o poder dela. Exatamente. Então, assim, Mas assim, o medo é foda, porque o medo paralisa. Uhum. O medo enlouquece. Uhum. O medo é horrível. Ele causa reações variadas e absurdas. Assim. Falando em fobias, o senhor tem alguma fobia? Dessas fobias, eu acho que não tenho nenhuma fobia. De qualquer coisa. Uma coisa irracional, assim, louca, que eu não controlo, não? Não. Mas eu tenho minha fobia favorita, que é o nome mais legal. É a do grandona lá? Triskaidecafobia. Ah, do 13. Do número 13. Do número 13, é. É um nome muito legal, Triskaidecafobia. Que até tem um documentário, O Medo do 13. Que o cara... esse documentário se chama assim porque o cara na cadeia, ele foi condenado por um crime que não cometeu. E na cadeia ele começou a estudar. Ele era um cara de pouco estudo e tal, nos Estados Unidos isso. E aí ele começou a estudar e ele ficava decorando as palavras que ele não conhecia, lendo o dicionário. É. E a palavra favorita dele virou essa. É muito boa. É foda, né? É sonoro. Triskaidecafobia. A fobia de palavras grandes é uma palavra enorme. É muita ironia. É muito filha da puta o cara que fez. O cara falou, vou trollar. E fez. Ah, devia chamar, tipo... Piu. É, exatamente. Existe medo de números grandes. Medo de matemática. Tem medo de tudo, tem, né? Medo de tudo. Tudo. O que você pensa? Fobia tem medo de tudo, na real. É, quando eu falei papel sulfite, que pra mim foi o máximo que eu encontrei. Eu tenho tripofobia. Você tem? Tenho. E assim, só de falar isso me vem imagens na cabeça. Os já me deu um arrepio. Só que orgânico. Eu não tenho, por exemplo, se você fizer uma estrutura plástica que tem aqueles padrões, furinhos. É o pé de maracujá que te incomoda. É, calcanhar, nossa, de maracujá. Não procurem isso. Gente, não escuta o que o Baroni tá falando. Não olhem no Google. É. Mas se você for bem curioso e quiser olhar, isso vai. Você pode descobrir que tem tripofobia. É o pior. Você quer descobrir? Que abre o Google Imagens e digita tripofobia. É, mas você tem vai saber umas na hora. Feita, sabe? Que é uma, assim, tipo, uma mina com o cotovelo, assim, com umas bolinhas colocadas. Vai depender do seu nível, entendeu? É, depende do nível. O meu é de orgânico. Você vai descobrir na hora, assim, que você abrir. Se você tem ou não. Nossa, é horrível. Pra quem tem, é horrível. E arrepia tudo, assim. Tira a tripofobia, tipo, essa redinha de janela, porque ela tem o padrão dos furinhos? Não, então, é o que eu falei, esse tipo de coisa, não. E menorzinho eu tenho problema. Aí eu também não tenho muito quando é, por exemplo, é uma fruta que tem. Eu causo uma estranheza... Um corpo humano, assim. Corpo humano, principalmente. Corpo humano é foda. Ou, sei lá, aquelas fotos de macaco que tem aquelas larvas de mosca. Sim, essas, isso aí, pelo amor de Deus. Nossa, aquilo é horrível de qualquer jeito. Uma coisa que me causa muita tripofobia... Você já viu um crânio humano... Por dentro? De criança por dentro? Ah, que sim. Que tem os dentes? Aquilo me causa tripofobia. É, dá um arrepio, tipo, na nuca, assim. É estranho mesmo. É estranho, é horrível. Tipo, pra quem não sabe, os dentes são em cima, assim, né? É. Tipo, na altura, assim, do buço, né? Porque eles ainda porque não estão... Eles estão pra descer, né? Dá pra linkar, se a gente lembrar aí, porque a imagem é meio fascinante de ver, mas eu não quero ver, assim, você põe um link lá. É fácil de achar até, é simples encontrar essa imagem. Mas olha, desespero total pra quem tem tripofobia. Bom, mas assim, daí, quem se vale muito do medo? A cultura pop. Lógico. Nós comentamos no episódio passado do Michael Jackson, que fez... Thriller. Ele fez Thriller. Thriller. Que é o disco... De Thiago. De Thiago? Abraço aí, Thiago Lee. É, vou tentar segurar uns ouvintes aí citando ele. A cultura pop, ela se vale muito porque histórias assustadoras tem desde a Bíblia, desde antes. Sim. Né? Não, a Bíblia nem é... Histórias que davam medo era uma forma de educar crianças a... não se aventurarem e isso. Morrerem de forma violenta e escrota. Os contos de fada são... É que eles chamam de cautionary tales, né? É. Que são contos pra... Tipo, pra te... Como dizer isso? É pra você... Coisas se que... precaver. Se precaver. Então, tipo assim, você pega, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho é pra evitar pedofilia, pra evitar estupro de crianças, sim. Coisas tipo, a criança não confiar... E é o Stranger Danger. E animais e também. E animais no também. No meio da floresta. No meio da floresta. E os finais dessas histórias, eles são sempre bizarros, né? As versões originais são bem grotescas. São grotescas. E cada um, eles são feitos, né, pra isso. O primeiro livro na língua inglesa foi Canterbury Tales, que é um... Canterbury. Que é Cantuária, né? A tradução é Os Contos da Cantuária, se não me engano. Que é meio de terrorzinho, né? Porque eles estão na barca, não é? Eu não lembro. É, eu nunca li, mas eu estudei a respeito. Eles estão na barca, eles saem da barca e eles começam a cada um contar uma história. E eu acho que é tipo como se fosse a alta da o alto da barca do inferno, como se fosse uma coisa do tipo, assim. Então acho que é a primeira história, é meio que de horror. Que se eu não me lembro, eu posso estar falando merda. Provável. Muito provável. Porque a primeira história escrita em inglês é Beowulf. Porque assim, a vida era muito mais horrível também naquela época. Pô, né? Tipo, tudo. Você podia pegar tétano de andar na rua. Você vivia em média, sei lá, 15 anos. Porra, o cara era velho, hein? Não, mas deixa eu dar uma de coincidão aqui. Primeira história escrita na língua inglesa é Beowulf. O primeiro livro em inglês é Cautionary Tales. E o primeiro romance escrito é Robinson Crusoe. Olha só. Aê, rapaz. Aí, ó. Destilando conhecimento aqui. Peraí. Ai, peguei. Tem um livro que chama Kotoko ali. Sim. E é o quê? É um cara que não tem realmente os braços, pernas e... Não, é uma história... É um menino era chamado de Kotoko porque ele era pequenininho. Alguma coisa assim. Ah, tá. Ou que o pinto dele era pequeno, sei lá. É, esse livro é do Rafael Fernandes. Ele me emprestou, eu não li até agora. Faz não ouve mesmo, então foda-se. Me emprestou. Rafael Fernandes é o tipo de cara que perde coisas, né? Porque eu também tô com um livro dele lá. Tá? Pra escrever horror. Ele não tem mais lugar pra colocar as coisas. Meu, a coleção do Rafael é ridícula. Puta que pariu. Olha, eu não sou invejoso, de verdade. Tá virando já uma coisa de acumulador, porque falta espaço e ele começa a pilhar. Uhum. Tem uma ordem louca lá, né? O livro que eu tô dele é tipo Como Escrever Horror. É tipo... Era tipo... É um dicas de escritores pra horror. É bem são legal, vários escritores. É incrível. Eu não li inteiro ainda, mas que eu li. Eu li de ficção científica. Já li, de fantasia. É bem legal. Fantasia e ficção científica. Fantasia você tem, eu já vi aqui. Não. Tem ali, ó, Fantasy and Science Fiction. Do Rafael Fernandes. Ah, você tá falando do guiazinho do R.A. Salvatore. Isso. Ah, tava pensando que era um outro. Ah, tá. Não, então, mas eu gostei também desse daí. Mas assim, na verdade esse não me acrescentou muito. Como eu sou autor de fantasia, não tô querendo nada de cuzão. Eu pesquisei muito antes. Não, sério, eu pesquisei... Vocês não conseguem ver meu sorriso agora. É, exatamente. Eu tô com raiva do barulho. Não, mas eu pesquisei muito antes de começar. Eu li esse livro depois que eu... Depois que eu li o... Que eu comecei a escrever 11 Reis, eu já tava... Já tinha terminado, já. Aí quando eu li, não me acrescentou nada. Tá, faz o que você quer fazer. Eu, como autor de ficção científica, fantasia, quadrinista premiado. Duas vezes premiado. Dois prêmios HQ Mix na gaveta. Que eu não guardo na prateleira. Então, daí falamos da cultura pop, tudo assim. Putz, olha, talvez um dos melhores gêneros, não só pra se trabalhar, que eu gosto de escrever horror. Não é muito minha pegada, mas eu gosto. Eu acho escrever horror bem difícil. Claro que é. Veja bem, o cara que tá falando isso fez o primeiro quadrinho de horror. Sim, você fez bem, ficou do caralho. Mas é muito difícil. É muito difícil mesmo. Primeiro, porque... tem muita coisa. Segundo, você tem que se basear no fato de que as pessoas conhecem tanta coisa que como é que você vai assustar usando truques que já foram usados? Fora que assim, você tá escrevendo história, você nunca vai achar ela... horrorosa, horripilante o suficiente. Eu nunca. Discordo, mas eu vou usar um exemplo meu, porque ela me causava efeito negativo enquanto escrevia, que é a boneca, a história que é da coletânea Real Amarela em quadrinhos. É foda essa história. Essa história me causou mal-estar enquanto escrevia. Mas assim, mas eu concordo com o que você está falando. Você, é difícil, você, né? Você tem que... Se te assustou, por exemplo, Stephen King, eu acho que ele escreve algo que causa um efeito nele. Mas se bem que eu não sei se ele tem mais isso, que ele escreveu tanto. O Stephen King, ele usa os medos dele nos livros. Sim. Aí, o Lovecraft fazia isso também. É outro caminho, né? É. Mas é uma boa forma. Sim, é uma boa forma. É que eu imagino que assim, é tão difícil quando escrever comédia. Como um humorista faz uma piada, ele não fica rindo da piada que ele inventou. Os dois saem do mesmo lugar, sabe? Que é o desconhecido. O humor faz a gente rir porque é inusitado. O horror faz a gente... se assustar porque é o desconhecido. Eles partem do mesmo princípio, né? Mas é muito mais fácil escrever uma história triste, que a pessoa, sei lá, vou dar um exemplo horrível, mas é uma criança com câncer que vai morrer. Pronto, você sabe que você vai causar aquele tipo de emoção na pessoa. É a famosa emoção barata. Emoção barata, o término de um relacionamento, sabe? Existem emoções baratas, que elas causam efeitos fáceis. É fácil de causar efeito. Agora, horror, humor, são difíceis. Opa! E nunca vai ser unânime. É. É diferente de, sei lá, cachorrinho morreu. Exato. Pronto. Faz filme. A não ser que você seja um sociopata, você tá vendo Marley e eu, o cachorro morre, você vai ser tipo... Aquele filme lá do Richard Gere, lá... Do trem, né? Do sempre ao seu lado. É. Que é daquele cachorrinho lá que fica esperando o cara. Não sei que é uma história real. É uma história real no Japão. É. Bem antiga, né? Daí fizeram um filme com o Richard Gere, né? Não, mas é triste o filme. Você assistiu esse filme? Richard Gere, depois de velho, se especializou em versões ruins de histórias orientais, né? Por quê? Dança Comigo. Dança Comigo é uma versão? Shall We Dance é um filme japonês. Ah, é? É. Olha, ele achou um nicho dele, né? E é sempre pior que o original. Dificilmente uma versão americana de uma coisa asiática é boa. Vai ser boa, é. Old Boy. Nossa, passei longe. Por que o Spike Lee quis fazer, sabe? Tipo, o Spike Lee é um cara que não precisa fazer essas coisas. Não sei. Ele tem poder em Hollywood pra fazer umas coisas melhores, né? Foi um horror. Foi um horror. Mas o final do Old Boy, a gente recomendou no episódio passado, Old Boy, o final é horrível. É. E assim, ele causa desespero real, sim, assim. Sim, é péssimo. O final de todos os filmes da trilogia da Vingança são meio assim. Uhum. É que o Old Boy é elevado ao máximo a potência do que eles podem fazer. Dá uma agonia fodida. Eu não gosto muito do Lady Vingança, Old Boy e... Mr. Vingança. Mr. Vingança. Eu não gosto muito do Mr. Vingança. Agora eu não lembro qual dos dois que eu não gosto. O Mr. Vingança, ele é bom, velho. Eu não lembro qual... Tem um que eu não gosto. Eu acho que é a Lady Vingança. É que ele pega pesado. O Lady Vingança é o mais fantasia, assim. Mais elemento loucão e tal. É. Mais acho agirado. Foi esse que eu gostei. É que faz muito tempo que eu vi os três. Eu tenho os três DVDs. Mas o Old Boy eu já assisti umas 4, 5 vezes. Eu adoro. É fodido. Animal. No Brasil, nós temos um mestre do horror de fama internacional. Você! E todos vocês! Caralho, ele é muito foda. O Coffin Joe. Coffin Joe. É que você tem que lembrar que horror também, ele tem várias vertentes, várias subdivisões. Sim. E o que o Zero Cachorro faz é terror trash. Sim. Só que, assim, muita gente pode não entender, pessoas mais novas, principalmente, podem não entender a importância do Zé do Caixão. Ah, sim. O Zé do Caixão fez horror no Brasil quando não se fazia horror. É. Só existia coisa lá de fora e não vinha pra cá. Uhum. E o Brasil tava numa época extremamente religiosa, extremamente Caxias. O cara fez uns filmes, assim, que, assim, eles eram... assustadoramente contra todos os costumes. Era um choque, né? Era um choque. Tem até a cena dele comendo carne na Sexta-feira Santa. Sim, sim. Eu vou comer carne, nem que seja humana. Porra, isso daqui... Isso aí nos anos 60, quando ele fez isso daí no Brasil... Porra! Era conservador aqui, era... Ele podia ser linchado. Ditadura rolando. Ele podia ser linchado na Exato. Rua. Animal, sabe? O cara é importantíssimo. O Zé do Caixão é um cara foda. E ele fazia o inferno gelado, achava muito louco. No Brasil ele é tido como um palhaço de circo, por muitos. Ele tiririca todo mesmo patamar, assim, uhum. Né? Infelizmente, só que nos Estados Unidos ele é muito respeitado. Tem o Angry Video Game Nerd, fez um vídeo sobre o Coffin Joe. Vídeo que ele tem aquele Monster Madness, né? Que estará ele... linkado. Não, é animal. Você vê um cara desses que fala, mas é o Angry Video Game Nerd, você quer esse cara. Um cara desse falando do cara nosso, entendeu? Uhum. O cara fala sobre... Pra sobre você ver que você tem que parar com essa merda desse preconceitozinho babaca de produção nacional. Porra, vamos valorizar. Que você precisa de um gringo dando valor pra coisa daqui pra você dar valor também? Exato. Seu bosta. Seu bosta. Isso daí acontecia com Cansei de Ser Sexy, né? Sim. É a banda que fez sucesso quando foi pra gringa, fez sucesso lá fora. O brasileiro tem muito disso. Eu sempre penso assim, que tipo assim, ah, eu, puta, vou me tornar um autor de prestígio se meu livro for publicado lá fora. É, mas é assim, é né? Ridículo, sabe? Porque, tipo assim, a gente tem tanta coisa boa sendo produzida aqui. O horror mas nacional... Mas tem que ser assim, por quê? Vamos ver, sério. Depois que o Thiago Pesanetic termina os três livros da trilogia Onze Reis, sim. A editora dele, a Kalis, consegue vender o livro na Feira de Bolonha. Certo. Vai ser publicado, sei lá, na Espanha... Na França e nos Estados Unidos. É. O grande sonho é os Estados Unidos, que é um mercado imenso. É o mercado mais difícil de entrar. Tipo assim. Aí entrou. Aí, o que acontece? A trilogia é reimpressa, ou se faz um box. Ah. Bonitão, que tem uma luva assim, ó. Publicado na França, sim, na Espanha e nos Estados Unidos. Traduzido aí vai vender em pra caralho. 13 línguas. Aí vende pra porra. Nós temos autores que estão quebrando isso daí fácil. O Jin Anutsu, que é da... Ele publica pela Gutenberg. Uhum. Ele fez um livro de Minecraft, A Espada de Hebrione, uma coisa assim. Hermione. É, eu ia falar Hermione, mas acho que é Hebrione. É, Herobrine. Ah, é? É uma lenda urbana famosa do Minecraft. Ah, sério? Existe? Sério? Nossa, então. E é usado em quase todo o livro de Minecraft. Ah, tá. Eu usei. Então. Achei que tava sendo mó diferentão quando eu usei, viu? Só você. Aí, né? Que eu não tinha visto os outros livros. É quando eu fui na... Depois que eu escrevi, que eu comecei a prestar atenção nisso, eu fui na livraria, ele tem todos os livros, todos. Oh, esse, então, ainda bem que pelo seu, o seu eu não quero que aconteça isso, porque você não vai ganhar nada por isso, né? Mas não é que eu não quero, se acontecer é ótimo, mas você é orgulhoso de si mesmo, seu livro sendo traduzido por várias línguas, aí mesmo assim. Porra, lógico. Mas assim, o Jim já tá com, puta, tipo, acho que umas 12 línguas traduzido o livro dele. Caralho. Na Finlândia, na Polônia, na França, tá tudo quanto é mercado, assim. Ele se fez com isso. Legal pra caralho. Então, tipo assim, nós temos autores que estão quebrando isso, assim. Tem uma história. Tem um negócio que eu não sei. Eu não sei se eu posso falar do Felipe Castilho. Não, deixa quieto. Eu não sei. Tem uma história que alguém me contou de um autor nacional que ele vendia muito bem numa cultura. Fui eu que contei pra você, né? Foi. Numa cultura da vida, que vendia pra caralho. É. Aí a livraria queria fazer uma coisa com o autor, ligou pra editora, pedindo contato gringo do cara. Não, que tava vendendo bem pra caralho. Esse autor é brasileiro. Aí trocaram de prateleira pra literatura nacional, parou de vender. Parou de vender. O nome dele era Eric... Era um sobrenome... era um sobrenome, tipo, alemão, assim, sabe? É tipo o Alexei, né? Que já tem nome de autor gringo, que é Alexei Dodsworth. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro. O meu só não tem esse passo por causa do Thiago. Porque o Zanetic fosse... mas assim, se fosse Thomas. Thomas aí. Thomas P. Zanetic. Os caras, esse gringão aí, ó. P. Zanetic. É muito tem triste. Que dobrar. A gente ri, a gente fala, mas é muito triste. Porque, tipo, você vê que o nosso povo não valoriza a gente. É. Tipo assim, eu já ouvi mais de uma vez em livraria o cara... Na Livraria Cultura da Paulista. Mais de uma vez no mesmo lugar. A pessoa falar de indicação de livro enquanto eu esperava pra ser atendido pelo cara... Ah, tem tal livro. Ah, é nacional. É nacional. Tanto que... Ah, não. Nacional não. Nacional é porcaria. Eu já ouvi. E não de criança. Não era adolescente, não. Pessoa mais velha. Tem muito isso. Você acha que não tem gente que deixa de ler meu livro porque é nacional? Lógico. Pegou 11 Reis. Boa. Beleza. Ó, que espadona. Tiago. Tiago. Ixi. Coloca de volta. Coloca de volta. É horrível isso. É isso que eu tenho a dizer para essas pessoas. Nós temos uma produção aqui de quadrinhos, de coisa assim, que ela assim, ela tá sendo retomada agora. Uhum. Mas houve uma tradição muito grande de mas, títulos. Cara, é igual qualquer outro lugar. Você tem bosta, você tem coisa boa, você tem coisa ok. Óbvio. Ué. Mas o problema é que as pessoas só partem do princípio que é uma bosta. Por quê? Quem consegue fazer um negócio chega melhor... aqui de outros lugares... São as coisas boas, ou as coisas populares. Não são necessariamente as coisas boas, mas normalmente são enlatados. São coisas populares. São populares. Coisa popular vende. Se tá vendendo, quer dizer que é bom pra essa galera. É. Entendeu? É. Esse é o ponto. Uhum. Não precisa ser bom. Precisa ser pop. Você tá exposto a ser pop. É. 50 Tons de Cinza, tipo, foi um trabalho mega bem feito de marketing. Sim. De colocar ele na livraria, pagar os espaços, tava lá. E aquele horror daquele livro vendeu milhões. Que e era... bom que você fez o link, porque eu já tava desesperado no nosso choro. É. Não, mas assim, não é bem um choro, mas assim, é porque, tipo, é o que eu tô falando, entendeu? A gente tem produção das coisas aqui, como a gente tá no tema horror, nós temos. Só que o problema é que as pessoas não valorizam, entendeu? O bom é que, por exemplo, eu tô presente na Rei Amarelo e eu vejo que o Rei Amarelo falou bastante com o público. Tá vendendo bem, uhum. Galera tá gostando. Então, tipo assim, ótimo que vejam que a gente tem isso. Tirando uma galera retardada, que nem um cara que eu vi esses dias. É. Porque às vezes rola, você acha, assim, resenhas em sites obscuros. Uhum. E um cara falando que o grande problema de Rei Amarelo é que ele é... inspirado no Rei Amarelo e não é o livro em quadrinhos. Tipo, é uma pessoa que comprou sem ler nem a capa. Se você for olhar na primeira história, tem a mulher mexendo no celular. Não, assim, ó, na capa tá. É, o Rei Amarelo, histórias inspiradas. Cases inspiradas no livro no de Chambers. Mito, no Chambers, né? É isso. Tipo, o cara não leu nem a capa. Sim. Por quê? Porque é nacional, ele tem que achar uma coisa pra falar mal. Não pode ser bom. É. Mas é bem isso. Do Cthulhu. Ah, sim. Tem o Despertar do Cthulhu, teve um cara que saiu falando merda, também da mesma forma, pelos mesmos motivos. Tipo, imbecil. É, além de só ler a manchete das notícias na internet, você também nem lê o que você compra? Uhum. Não, me dá dinheiro então, aqui, ó, insano pra você. Insano. Ah, tem que criar um pro insano, pô, insano. Bota o efeito, né? Insano. Não, é o cara, tem que botar efeito. Não, tô brincando. Mas então, e assim, vamos lá, agora vamos entrar de ver. Você tá ouvindo gente falando ou é? Sim, são sim. Espíritos? Ah, tá. Vamos entrar de vez então na cultura pop e coisa. Franquias de horror. Pode ser de qualquer coisa, desde livro, quadrinho, o que você quiser. Você tem Frankenstein, você tem autores focados em horror. Frankenstein, um dos meus livros favoritos. Você tem autores focados em horror? Tem. Porque Frankenstein é exatamente uma história de horror no livro. É. Mas ele é tratado como uma franquia de horror em outras mídias. Certo. Sim. E em tudo que foi inspirado diretamente em Frankenstein. Como é que é? É o Prometeu Moderno, né? É. É. A história do Prometeu Moderno. Uhum. É fodida, foi um puta subtítulo. Sim, muito foda. Mas, primeiro livro de ficção científica. É, sim. Você tem todos os livros de vampiro, você tem Drácula. Até chegar a Anne Rice. É, que ela já deu uma mexida no gênero. É. Ela só usa os vampiros. É. É. Você tem autores que só fizeram isso, Edgar Allan Poe, por exemplo. Sim. Edgar Allan Poe lidava muito com culpa, com as coisas sombrias da psique. É, ele era mais focado, um horror mais interno. É. Assustador. O que é interessante. O que, assustador. O Lovecraft, que era o horror do desconhecido, o horror cósmico. É. Que mais? Deixa eu olhar aqui pra estante no estúdio. Nós temos slashers. Daí a gente entra pode entrar no cinema, que daí tem o Jason. É, que é uma categoria slasher, Halloween, né? É, o slasher. Que eu acho bizarro o americano fazer tanto filme assim. Eles estão inspirando os malucos deles a fazer coisas hediondas. É que, na verdade, é um filme... os filmes de slasher movies, essas coisas, normalmente é a figura paterna, né? É. Punindo as pessoas que cometem os atos. Então, os primeiros drogas. Que morrem são sempre os que usam droga e morrem. Por isso que são jovens, que são... Uhum. Existe toda uma questão de conservadorismo envolvido nesse gênero, né? É. Tem o Evil Dead, que eu tenho até tatuado o Ash do Evil Dead. Que é trecheira de novo. Que é trecheira total. Tem o Mortos de Fome, não. Como é que é o nome daquele filme lá, que é do Peter Jackson? Fome Animal. Fome Animal. Olha, Fome Animal é incrível. É, que é a mesma pegada do Evil Dead, né? Evil Dead no Brasil, o primeiro chama A Morte do Demônio. Sim. Aí o segundo e o terceiro chama Uma Noite Alucinante. Não, é A Morte do Demônio, Uma Noite Alucinante 2, Uma Noite Alucinante 3. É. Pra você nunca achar um. Não tem um. É tipo A História do Mundo, parte 2. Do Mel Brooks. Mel Brooks fez uma comédia de horror, que é o Jovem Frankenstein. É verdade. E é boa pra caramba. Mel Brooks nunca fez nada ruim. Mel Brooks nunca fez nada ruim, perfeito. Puta merda, não podia ter uma verdade maior. Você tem um currículo impecável. Nossa, sim. Eu, se eu fosse ele, não fazia mais nada, porque pra não ter perigo. Faz 30 anos que ele não faz nada. Ele parece que ele quer fazer um novo Spaceballs. Sim, sim. Nossa, acho difícil, legal. Né? O Mob... Não, Mob Dick não... Seria um filme de... Tubarão livro de... é horror. Tubarão é horror. Que é também do desconhecido. E também ele trabalha o slow burn, aquela coisa que você vai carregando suspense até o limite. E aí você chega e mostra... Que justamente... A própria trilha sonora, ela mostra a que veio, né? É considerado o primeiro blockbuster da história do cinema. É verdade. É, tanto que quem criou o verão americano foi o Tubarão. Foi o Tubarão. É, essa ideia de que os filmes maiores, os blockbusters, saem no verão. O que faz todo sentido, porque a maioria do público jovem tá de bobeira. Se você pensar bem, é verdade, o Watchmen, ele é uma HQ carregada de horror. Porque é cheio do medo do quê? É uma cautionary tale. Exatamente. Mas ela trabalha muito bem o quê? Que é o medo da... Autodestruição humana. Exatamente. Porque ela trabalha com... Ela foi feita na época da Guerra Fria. Que, na verdade, assim... Quando tiver o fim da humanidade, vai vir pela própria mão do humano. Sem dúvida. Tipo, isso é fato. A não ser que seja um grande cataclisma universal. É, mas não vai Meteorão ser. Meteorão da paixão. Não vai ser porque, assim... Meteoro da paixão. Meteoro da paixão. Veio como é que é o nome desse menino? Esqueci. Luan Santana, sentado, assim, com capa de cowboy. Tipo, que Mr. Nem... Como é? Dr. Strange Love. Dr. Strange Love. Te dei, eu só te dei. Qual é a sua franquia de cinema, de horror favorita? Puta. Nós falamos no episódio passado do Alien, também é considerado. Os filmes de zumbi do Romero. Gosto. Que são normalmente carregados de alguma crítica social. É. Consumismo. O Guerra Mundial Z, apesar dele ser um filme mais blockbuster que coisa, nossa, o tema que eles queriam criticar é legal, que é da superpopulação. É, o livro fez isso muito melhor. É, então. É só o nome que é igual. O... Puta, eu gosto muito do Fred. Porque o... O Fred é legal, cara. O mexe com seus sonhos. O Wes Craven. Ele você não criou... tá seguro nem depois que você dorme. Exato. O Wes Craven tirou de você a coisa que você não podia... É. A coisa mais segura sua, que você tem que dormir. Porque você tem o... Assim, você tá com medo de alguma coisa. Você é criança. Você tá com medo, sei lá, no escuro. Foda-se. Monstro embaixo da cama. É. E, eventualmente você dorme. É. Quando você acorda, tá tudo bem. É. É dia, tá tudo beleza. Tá tudo tranquilo. Só que você não tem mais isso com o Fred. Ele entra no seu sonho. No seu sonho. Se você dormir, você tem que evitar dormir. Tanto que boa parte dos filmes, os caras estão tentando evitando dormir. Dormiu, daí aparece, o cara acorda na escola com a marca, né? Arranhou na cara, tudo. É muito desgraçado o que o Wes Craven fez com o Fred. É que o Fred virou piada. É. Mas o conceito do Fred... O começo da coisa era bem mais assustador, assim. Ah, sim. Os três primeiros filmes do Fred são... incríveis. Eu acho que hoje em dia é mais difícil de você fazer terror, porque a gente tá mais anestesiado pras coisas. Eu não assisti ainda, mas tem aquele Get Out. É que é tudo mais saturado, sabe? É. Você já viu de tudo, tudo já foi usado à exaustão, então é muito mais difícil você ficar com medo de um filme. Ah, na verdade, a não ser que ele trate de coisas que batem pra você. Que mexa. Exatamente. Com as suas é isso que eles estão trabalhando agora, porque nós tivemos uma era péssima do horror que foi pós Bruxa de Blair. Não, você quer me ver com o cu na mão? É. Você vai botar opa. Demônio e fantasma, velho. Eu não tenho tanto, mas. Fantasma mais por experiências pessoais. Então. O que eu tinha mais medo. O meu maior tabu na vida era o Exorcista. Eu só reassisti o Exorcista aos 30 anos. Quando eu fiz 30 anos, eu prometi. Aí eu comprei. E aí eu fui assistir. E assim, é só um grande filme. É um ótimo filme. Tal, assim, lento pra caramba, tudo assim. Mas é maravilhoso o jeito que a história é construída. Mas eu morria de medo. Porque eu assisti com 5, 6 anos. Sim. Algumas vezes, quando era pequeno. E eu morria de medo. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Você já viu do This is the End? Que é feito com duas espátulas. É sensacional. A gente já comentou até desse filme aqui. Até o Gil, o Load, ele assistiu por e causa que a gente falou. Netflix. Tem na Netflix. Ó, chutei você? Chutou meu pé. Ah, você tá de meia, né? Eu tô de tênis. Filha da puta. Chama Elfin, quem não assistiu, assiste esse filme. Mas assim, eu concordo com você. E o tanto que houve a apelação do elemento sobrenatural, fantasma, essas coisas com atividade paranormal. Cara, atividade paranormal, o primeiro, por mais que ele desse na cara, mas ele que era artificialzão tudo... Me deu um cagaço, cara. Ele se vale do aquele negócio. Nossa, que é o que você não mostra, me é o que assusta. Até hoje, velho. É porque ele é bem construído nisso, ele não mostra. É, mas o horror é mal mostrar. Eu acho que ele tem dois finais. Sim, aquele final do cinema é ridículo. Nossa, a gente falou na mesma entonação. Foi ridículo. A menina pulando zumbificada. No... Aquele escroto. Ridículo. O final original é sensacional. Pra quem não viu... Tem no YouTube, se só viu o final do cinema, que ela vira demoninho, exorcista. E vai na câmera e faz... É o que acontece, ela... Ela desce, né? Fica lá em pé. Puta, que coisa bizarra. É, em fica... pé, 4 horas. É, fica girando ela o relógio. Desce, acende as luzes lá embaixo, fica um tempo lá... Ela grita. Começa a gritar loucamente. O cara desce, você escuta os ruídos de uma luta, e ele, tipo, engasgando no sangue, porque ela esfaqueou ele. É. Ela volta, sobe as escadas, com a faca na mão, ela solta a faca e senta no último degrau. Caralho. Ela fica lá um dia inteiro. É. E vai passando, e gente liga, e deixa recado, e não sei o que lá. E depois a polícia vem. Porque eles não respondem mais e tal. É. A polícia encontra o corpo, fica chamando, ela não responde, tá lá catatônica na escada. Acha um corpo e fica, caralho, puta que pariu, fica lá. Aí vem umas lanterninhas na direção dela. Uhum. E nessa hora, tipo, o demônio solta ela. Ela fica, é muito foda. É muito foda. É muito foda. É outro final, outra pegada. A hora que ele desce com a câmera na escada, que tem um barulho lá embaixo... e a porra do candelabro mexe pra que... Ah, sim, sim. Nossa, velho, puta que pariu, que cu na mão. E o filme era legal que ele não tinha créditos. Quando acabava, acendia a luz do cinema. É, acabou. Sabe, mas assim, com aquele final babaca que foi um impacto. Na verdade, assim, uma coisa que é legal, a gente que escreve tudo assim, tem uma coisa. O horror, quando você tá escrevendo, você tem que ter quebra. Por isso que normalmente filme de horror tem piadinha, essas coisas. As pessoas pensam, ah, mas não... Não. O horror asiático não faz isso. Não. Só que você precisa se preocupar com a sanidade da audiência, por incrível que pareça. Sim. E as pessoas ficam meio assim, oh, tem piadinha. Apesar de se você não fizer um pouco isso. É ridículo pra gente, por conta de efeito também, os cacete. Uhum. Os filmes originais, por exemplo, O Chamado. O Chamado, o primeiro, é animal. Os japoneses, mas, cara, deixa eu arrumar eles, aqui, né? Eles te deixam perturbadíssimo. Assim, os japoneses são deixa péssimo, bolado, o Ringu. É, mas assim, o efeito zoado te tira um pouco daquilo, sim, mas sim. É perturbador. É pra caralho. Deixa eu arrumar aqui, pronto. O Ringu, Ringu. Ele é destruidor. Mas eu gosto até do americano, o primeiro, O Chamado. É bom. É bom a Samara lá, né? Quando ela sai na TV é muito louco. É, não, dava mó cagaça aquilo lá, né? É legal. E o filme é todo cinza. Ele tem é um dos poucos filmes que tem filtro cinza, né? Não tem uma cor, né? É igual você enxerga o mundo, né? Deve ser muito chato você dar o tônico e as pessoas sabem, que cor é isso aqui? Ah, com o tempo câncer, ele só vem um outro idiota que nem você. Não, mas eu só precisava endereçar aqui. Mas o horror asiático é pior. É. Eu acho pior. Tanto que você já viu até aquele... Até que tem uma questão de linguagem também, que assim, eles são feitos para aquele tipo de pensamento, aquela sim. pessoa. Então eles têm uma pegada diferente. Você assistiu, né, já aquele O ABC da Morte? Não, não assisti esse aí, não. É bem legal. São vários contos. Recomendo, né, para todo mundo que tá ouvindo. Eu assisti o VHS, pensei que você falar isso. Sim, o VHS tem uma história muito boa, mas eu volto para ele. O ABC da Morte, ele tem dois volumes já. Sim, é. E são 23 curtas em cada filme, um pra cada letra do alfabeto. Caralho, é tudo isso? Ah, sim, faz sentido. Eles são curtinhos mesmo. Ah, sim. É bem, bem curto. Uhum. Pra caber também no filme, né? Senão, pelo amor de Deus. Tá, que pariu. E os asiáticos são os mais bizarros. Assim, ou você fica... Hã? Ou você fica... Caralho, tá porra. Que errado. É sempre nesse nível, sabe? Não, não, asiático fazendo horror é outro nível. O VHS, eu gosto da história da Súcubo. Ah, é legal, legal. É a melhor história. Que depois a Peck sai voando com o cara, né? Ela é legal... Não, ela é a mais legal, sem dúvida. Tem uns caras na casa lá, né? Do negócio, é, né? Que a história é intermitente. É o mega arco, né? É verdade, tem razão. É que assim, eu não gostei muito desse aí, não, do VHS. Tem um 2 também, se não me engano. Tem o 2, eu vi o 2, ele é mais fraco que o primeiro. Tinha uma era de filmes que é uma era perdida já, que tinha aqueles Olhos Famintos. Nossa, Olhos Famintos. Pânico na Floresta. É uma puta ideia boa. E o filme é horrível. Olhos Famintos é uma puta ideia. É, legal pra caralho. Que e a ambiência era... aquela coisa de rural americana, é mó legal. Que é um puta esquema pra você fazer a pessoa ficar com medo, né? Sim. Você já foi no meio de um canavial... À noite? Eu não fui, mas assim, quando você tá indo de Maceió pra Recife, a estrada que você passa, ela é meio fechada. Só e tem os canaviais, assim. E assim, de noite, aquilo lá escuro, é horrível, assim. Agora você pensa entrar no canavial, propriamente dito, sair da estrada, sem uma luz. Ah, pelo amor de Deus. Véio. Sai fora. Aí eu não falo, eu odeio Deus. Eu falo, me leva, senhor. Vem em mim. Me salva. Sinais é um filme que me deu bastante medo, assim, até a revelação perto do final. Então, isso que eu ia falar, a revelação pra mim caga tudo. É, mas ele cria um clima muito bom, cara. Nossa, animal. Suspense, de medo, de você ficar, puta que pariu, o que é isso? O Shyamalan, ele é bom em criar a ambiência, sim, aquela coisa densa do horror. É o vício do twist dele que caga tudo. Exato. O Sexto Sentido, pra mim, ele é mais o filme todo, é animal, do que... Porque quando você sabe o twist, ele complementa tudo que foi construído até ali. Depois ele virou um truque fácil do Shyamalan. Então, ainda voltando pras experiências pessoais. É. Eu fiquei surpreso quando eu vi Sexto Sentido, quando era moleque. É. De umas coisas que eles meio que acertam nesse rolê todo de fantasma. Baroni tá falando. I see dead people. Não tudo, tá? Não é... Lógico, né? Mas... Tem que romantizar. Mas tem umas coisas assim que eu fiquei, caralho, é isso aí. Acho que, porra. Então. Curioso. Hoje o Barone dorme de luz acesa hoje. Né? Caiu fora aí. Eu durmo acompanhado agora. Ah, é verdade, é. Senão você ia se cagar todo, né? Ia, não ia dormir, velho. Eu não tenho mais esse problema, eu tive muito medo. O único medo que eu tenho é quando vai beber água à noite na cozinha e o demônio vem atrás. É o único medo que eu tenho. Sabe uma coisa que me dá um pavor ainda até hoje? É. É que tem até uma tirinha engraçada usando isso, que é... o momento que você fica... Aqueles instantes você fica de olho fechado enquanto lava o cabelo ou o rosto... No chuveiro. Aí eu não tenho esse medo. Mano, eu sempre tenho uma sensação horrível de que eu vou abrir o olho isso. E vai ter alguma coisa na minha frente. Você não tinha uma história disso? Tenho, tenho uma história feita. É, tem. Ah, é porque eu vai lembro. Vai sair na Escape 5, olha lá. Ah, vai sair na Escape 5? Vai. Tô devendo roteiro ainda. mas é, eu não tenho essa encarnação. Mas eu concordo com esse medo. Eu entendo. Mas eu não. Comigo não. É que acho que é porque. É, aí você bota o que você quiser. O demônio tá atrás de mim, fantasma, pô, que um for, serial killer. É um momento que você tá super vulnerável. É. Falando em serial killer. Você tá pelado, molhado e não tá enxergando, velho. Será que Psicose do mestre do horror, Hitchcock? Entrou no imaginário popular a esse ponto e se tornou o banho, como o sonho. Ah, pode sonho, ser. Pode ser. Porque ele Psicose. É o suspense. O suspense. Falei merda. Falei merda, não. Eu fui mal direcionado. Você traduziu errado. É. O Hitchcock, ele trabalhava esse negócio do o que mostrar e o que não mostrar. Que filme dá mais medo dele, você acha? Psicose dá bastante medo. Psicose. Você já percebeu que o filme branco e preto dá mais medo? Dá. O Dia dos Mortos, não, era o Dia dos Mortos que era branco e preto, não, era o... A Noite dos Mortos Noite Vivos. Dos Mortos Vivos. Puta, é muito pior branco Sim. e preto, sabe? Puta, do Hitchcock, dá mais medo. Cara, eu acho que é Psicose ainda. Pássaros, desgraçado. Sim, filha da dá vontade puta. De sair matando todo pombo que cruza esse caminho. Pombo dá uma bica, né? E daí você viu um gif do Putin, que ele tá andando, ele aponta pro pombo, o pombo bate continência pra ele, você viu? Realizou aí. Esse pombo do... Meu, pássaros é desgraçado, realmente. É, não, é foda. E é um conceito mais bobo. É isso que dá raiva, entendeu? Mas é saber fazer, né? Tem uns pássaros loucos aí, ó. É que eu sou meio negligente de Hitchcock, pra ser sincero. Eu também. Eu assisti... Devo ter assistido uns 4 filmes dele, assim, sabe? Tipo... O Corpo que Cai, né? O Vértigo, Animal... Mas aí não dá medo, né? É outra coisa. É porque é suspense. Uhum. O foco do Hitchcock não é terror. É, mas suspense lida com seus medos. Outro diretor que focou a carreira toda no terror, inclusive na literatura também, Clive Barker. Clive Barker é um louco, né? Sim. É Tem um livro dele que eu gosto muito, que é o Mr. Big Gone. Não, o conceito do livro é que tem um demônio preso no livro. Ah. E o livro fica te avisando o tempo todo. Não é pra você ler, mano. Para enquanto dá. Você lê até o final, vai dar bosta. O Clive Barker morreu, né? Ou foi o Wes Craven? Wes Craven morreu. Wes Craven morreu. Tem um filme bom do Wes Craven, que é aquele... Red Eye, que é em inglês. Eu não sei, é Voo Noturno, acho que... Não sei. Cara, além da imaginação... Ah, era animal! Tinha histórias pavorosas. Aquilo é uma aula de escrever... Porque, assim, tem tanta coisa Sim. boa ali. Escrever no, histórias curtas, né? No filme moderno, né, que teve o filme dos anos 80... Sim. Tem aquela história do avião, do monstro na asa do avião. Sim, o monstro na asa do avião. Que puta que pariu. Que os Simpsons têm um episódio do... Que é medo mais padrão... Sim. Do que o medo de um avião cair, velho. Exato. Porque é um monte de metal pesando toneladas no ar, tá tudo errado. E não tem como dar certo isso daí. Não, é verdade, é muito foda mesmo. O meu favorito do Lenda de Imaginação, e já da era moderna, que é aquele do relógio que para Sim. o tempo. Que daí tá caindo a bomba atômica, o cara para. Que o cara tem um relógio que consegue parar o tempo. Uhum. E aí a bomba tá caindo, ele para no momento que ela tá pra atingir a cidade. Se ele voltar o tempo... Porque ele para o tempo, ele continua se movendo. Uhum. E ele vai ter que viver no tempo assim. Vai ter que viver assim. Porque ele não, se ele soltar, vai explodir tudo, vai matar pra todo mundo. Pra preservar a cidade, ele vai ficar no mundo congelado. No mundo congelado. Esse é... Eu acho que ele é inspirado num antigo, que é muito louco, que é no meio da Blitzkrieg. E é um subúrbio de Londres, assim, e tal. é uma família, não sei o que lá, e todo dia bomba, vai mostrando uma rotina, assim, e tal, aquela coisa, à noite, as coisas estourando. Aí um dia a menina acorda, no meio do bagulho e tal, não sei o que lá, e tá muito próximo dela, a família dela tá lá e tal, e eu não lembro exatamente, tá, porque o bagulho é antigo e faz tempo que eu vi. Mas que eu acho que tem uma hora que ela dá um grito, tipo, para, não sei o que lá, e vem o silêncio total. E ela começa a chamar o pai e a mãe, e eles não respondem e tal, ela tá no andar térreo da casa. Aí ela cria uma coragem, ela sai no quintal de trás, tem uma bomba a 10 centímetros do chão, assim, no quintal dela. Ah, já, eu sei. E ele acaba aí. Filho da puta. Filho da puta, mano. É saber a hora de parar, né? Tem o livro que... Eu não lembro se é livro ou se foi um roteiro de Fiquem aqui pra cinema, dos caras que chegam no aeroporto e não tem ninguém, não tem nada. Eles foram por uma dimensão paralela que é um pedaço de tempo. São deslocados. Do Stephen King? É, tipo, não tem nada. Nossa. Só tem eles, o avião que eles estavam. Caralho. E aí começa a aparecer uns monstrões bizarros comendo esse fragmento de tempo. Caralho, é que muito louco, velho. Nossa, é antigão, é muito da hora. É aquele filme feito pra TV, sabe? Sei. Ah, eu gosto, pô. É muito foda. Esse é foda, eu não lembro o nome. Se alguém lembrar, por favor, comentar. Nos comentários. Ou na postagem do Facebook, sei lá. O... Como que chama? O... The Mist. É o Nevoeiro, em português. O Nevoeiro. Que tem um, acho que o melhor final de filme. Que não é o final do livro. Tipo assim, porque assim, o grande defeito de Ben King são os finais. Os finais. E todas as obras que traduzem, que são feitas pra outras mídias, melhoram o final. Sim. Eu não gosto muito do final do Iluminado. Porque eu acho que o Iluminado, a parte boa, são os dois primeiros terços. O Iluminado é... A rara exceção que o livro foi melhor, assim, das coisas de... Eu nunca li, né? Então... Porra, o livro é outra coisa, velho. Chega a me dar raiva do filme. O Stephen King odeia a versão do Kubrick. Chega a me dar raiva do filme. Sério? E tem umas trocas de carícias, né, entre o King e o Kubrick. É. Que depois o Stephen King fez aquela versão dele, que é péssima. É péssima. Mas no filme do Kubrick tem o carro do Stephen King capotado naquele acidente que o cara tá voltando pro hotel. Sei, sei. É o Fusca Azul do... Ah, o amarelo, sabe? Porra, do Stephen King. Como se fosse pra ser o carro dele, tipo, atropelei sua porra aqui, ó. Foda-se você. Filha da puta. Quem pegou o livro dele pra fazer filme, né? Puta, sim. É o meu jeito, filhão, foda-se. Mas você também não gosta do último terço? Porque eu acho que, assim, ele vai perdendo força. Porque é muito pior. Os elementos iniciais do filme são muito piores do que o que vem depois. Não é que é muito pior. É óbvio que o cara matar a família, o cara querer matar a família é horrível. Mas ele tem uns elementos muito reais. Impactante. É mais impactante. Que é um homem de família. Mas ele demonstra, na primeira cena dele, ele demonstra ser meio violento. O final é totalmente diferente. Você sabe, né? Não, então, eu sei que é diferente, mas eu não sei como é que é. Você quer saber? Fala. Assim, o livro inteiro ele trata muito mais essa coisa dos abusos, da violência, da bebedeira. É, ele é um homem violento, homem perigoso. Do white trash padrão, assim, né? Que se tornaria o white trash padrão. A minha esposa é uma personagem muito mais forte. Muito mais. Nossa, muito melhor. Traumatizaram a atriz, né, no cinema, no filme. E no final, ele tá num nível, assim, absurdo. Ele persegue um menino pelo hotel. Não tem jardim louco. Ah, sim. E ele tá pra matar o moleque e a caldeira, que ele tinha que fazer manutenção da caldeira. Eu já ouvi, no porão. Uhum. E ele para de fazer isso. É uma sabotagem também que aquela influência maligna tá fazendo nele. E ela tá a ponto de explodir. Uhum. Aí ele consegue, tipo, se controlar perto do final. Certo. E manda o menino embora com a esposa. Uhum. Eles estão correndo do hotel. Ele vai pro porão. E intencionalmente ele abre ainda mais a válvula. Caralho. E o hotel explode. Explode. Ah. É. A sequência é legal também, viu? Porque ele lançou há poucos anos. Ah, lançou. Como que é? Dr. Sleep. Você leu, é? Li. Olha, você tá inteiradão, hein? Eu gosto de Viking pra caralho. Eu sou negligente com ele. Porque... Não dá pra ler tudo que ele solta, porque puta que pariu. É. Só vou ler isso. Não, assim, obviamente tem gente que já leu tudo, mas assim, caralho, parabéns. Você pega qualquer livraria, menor que seja, a parte do Stephen King tem sete prateleiras. E não tem nenhum livro repetido. É foda. O cara é retardado. No Simpsons tem uma piada que ele tá num carro, aí bate o trem, ele sai voando, ele começa a escrever. Quando ele cai no chão, escreve mais um livro. É assim. Mas é que ele vive disso. Ele escreve 5 horas por dia, né? Uma coisa assim. É. Ele é um cara que ele tem um ritmo já muito, muito dele, assim. Uhum. Então é fácil. É fácil. Claro que não é fácil, mas dá pra entender como é que ele consegue manter, né? É. Bom, o que mais que a gente pode falar de horror? Qual é o seu maior medo? Olha, é uma pergunta bem padrão, né? Mas nunca parei pra pensar assim, tipo, no meu maior medo. Você tem o seu? Tenho, cara. Alzheimer. Puta, sim, pelo amor de Deus. Meu maior medo é qualquer coisa que envolva a sanidade. A perda de consciência, sanidade. Apesar que o Alzheimer, o afetado, ele não sofre. Eu sei, mas mesmo assim. Não, mas assim, você gosta das pessoas que te cercam, elas vão sofrer muito. Entendeu? É, eu não tenho nenhum caso na família, porém na família que é da esposa do meu primo. O avô dela morreu com Alzheimer. E assim, horrível. As histórias que você vê assim são horríveis. É muito triste. Então, realmente, Alzheimer. Eu não quis ver aquele filme da Julianne Moore. Para Sempre Alice? É uma mulher que tem Alzheimer aos 35, né? 40. Não, aos 40 e poucos anos. Não, e que tipo assim, acontece. Acontece. Na verdade, assim, coisas que evitam Alzheimer, pra quem já quiser, ler cruzadinha, fazer ler 11 crochê. Ler 11 Reis Princípios. E Insano, em loop. Ajuda. Não, mas é leitura, é. Coisas que estimulam o cérebro dessa forma. Crochê, essas coisas, bordado. Ômega 3 na cabeça. É. Nossa, sim, porque isso é realmente o maior medo. Puta, você falou o seu, é o meu. Ah, caralho, vamos limpar o clima aí. Não, é desesperador. Põe no... Eu quero agora... Vê 91. 91 deve ser da hora. Calma lá. Ah, é o negócio de corredor. Tem muitos desses. Mas esse é bem legal, é bem espacial. Ó, do 0 ao 39 é reverb. Tudo dessa pegada. Tá. Do 40 ao 59, EL/DLY, não faço ideia. Tem dos 60 a 73 são os mod, modificando de alguma maneira sua voz. O 74 e 79 é pitch, que daí tem o do capeta e tem o. E agora a gente tá no multi, que é tipo os extras. Não, então coloca no primeiro de mod. Primeiro de mod. Vamos começar a fazer cada um no episódio. É. Mas você não... Tem alguma coisa acontecendo? Tá. Ah, tem um... Você tá percebendo quando você fala? Tô. Que parece que vai ser... Nem tanto. Nem tanto. Acho que ele vai intensificando. É. Agora, viu? Ah, agora aumentou. Foi no 60... Oh, esse agora já ficou mais legal. É, 65 agora ficou bem. Olha só que louco. Deu uma encorpada, rapaz. Ó, tô me sentindo um rapaz muito mais viril. Tem algum aqui também que é um eco, aquele atraso que você não curte? Não, eu odeio. Curte Lemos. Ah, pelo amor de Deus. Aquilo lá eu fico confuso porque eu tô falando uma palavra e tá na outra. Eu fico buga, bagabuga. Tá com buga na cueca. Mas Baroni. Tem um pouquinho disso, você percebeu? É, tem. É. Viu? É. Olha que loucura, rapaz. Você só faz na sua voz, não faz a minha. Você tem que fazer uma coisa mais comprida e aguda, pelo menos. O pior é que, na verdade... Deu um pouquinho. É. Na verdade, a gente deveria ter usado do demonião nesse. Tudo bem que eu sou no começo, vai dar testa. Mas, Baroni, você pensou em alguma coisa? Não. Eu pensei. Mas, Baroni, sabe o que eu odeio? Lembrei de alguma coisa. Tá. Posso começar? Você quer começar? Pode. Quando a compra não aprova no cartão. Puta que pariu. Ó, vou te falar. Meu salário atrasou esse mês. De novo, né? De novo. É, gente, mas a editorial é triste. Recebi hoje. Puta, ó, que alivião, hein? Assim. Você me fez trazer Coca-Cola, filha da puta. Quem vai pagar essa merda? Calma lá. É. Meu celular atrasou. Uhum. Eu acabei de me mudar com a minha noiva. Sim. Luciana. Sim. Um beijo, Lu. Ela tá muito atrasada. Ela vai ouvir isso aqui em 2019. Então, gastei uma grana, né, tal. E aí não veio o salário. Aí fudeu tudo. Aí eu não paguei a fatura do cartão. Ai. Cartão aquele que foi emitido no mês passado. É a minha primeira fatura. Que horror. Eu paguei atrasado. Aí atrasou. Bloquearam meu cartão. Ai, caralho. E hoje, quando caiu o salário, eu paguei a fatura do cartão. Ou seja, você tá travado por enquanto. Eu tô meio na merda, né? É. Porque assim, eu recebo em 2 dias, dia 20 e dia 5. Eu tô recebendo no dia 20, eu recebi o vale no dia 1º. Ah. Então eu não sei se no dia 5, o dia 5 vai chegar. Entende? Ave Maria, então, rapaz. É foda. Isso é um filme de horror na sua vida. Então, quando o cartão não passa, é foda e eu sei o que é. Uma pergunta. É foda quando o cartão de débito não passa, que aí fodeu de vez. É isso que eu tô falando. Quando o débito não passa, meu irmão, crédito é tranquilo. Porque o crédito você tenta, às vezes não passou débito. É. Beleza. Meu, daí não passa o débito. Aí travou. Chora, nenê, viu? Que negócio ficou feio. Mas só uma pergunta. A Luciana tem perigo de atrasar o dela? O salário? Não, o dela não atrasa. Ah, então tranquilo. Então... Não, não é tranquilo, mas pelo menos assim... Ajuda, né? Ajuda, porque tipo, você já pensou os dois nessa coisa flutuante? Ah, eu tô pegando frila que nem um louco, cara. Que daí eu agora, pelo menos nos próximos meses, se não pagarem, vem dinheiro de algum lugar. Ou então, gente, compra Insano aí. Compra. Custa 15 mango. É quinzão. Porra. Vai com autógrafo bonitão. O autógrafo do Barone realmente é bonito. Não, é que eu botei o link da Ugra. Que é uma loja da hora, você ajuda a Ugra, que um pedaço de dinheiro vai pra eles e me ajuda. Nossa, Ugra é essa que é uma loja que quem é de São Paulo vá conhecer, que é puta animal. E vai ter o Ugrazine Fest. Vai ter em julho. Grande festival de quadrinho independente. Nossa, sim, é incrível. Vale a pena. Tem umas atividades. Ai, caramba. Workshop, essas coisas. E você, o que você odeia? Eu odeio. Apesar que ficou mais você odeia do que eu, mas... Não, eu só tava contando uma história. Aquela que faltou no começo, contei agora. É, tu contou agora. Eu odeio uma coisa que é assim... Sabe aquela coisa da cultura do medo de palhaço? Sei. Eu não gosto de palhaço. Eu nunca gostei de palhaço. Eu acho palhaço uma coisa estúpida, inútil. Me irrita. Eu só gostava do Bozo e do Atim Espirro. Mas assim, o palhaço geral me irrita, me incomoda. Sim. É uma coisa idiota. Tão junto. E eu falo pras pessoas que eu não gosto de palhaço e elas assumem automaticamente que eu tenho medo de palhaço. Medo de palhaço. Entendi. Eu fico puto. Palhaço, eu não tenho medo que qualquer coisa eu arrebento ele. O que vai me dar medo do palhaço? O único palhaço que me deu medo na vida foi o It. Ele era um alienígena. Oh, Pennywise. Ele era um alienígena. E era interpretado pelo Tim Curry, né? Que é, porra, a pessoa mais assustadora do mundo. Beleza, aquele filme é assustador. Ele cumpre o papel ali. Talvez toda coisa do medo de palhaço tenha surgido dali, mas eu acho que não. Acho que é mais antigo. É, mas então, o livro em si contribuiu. Mas acho que o medo também, de palhaço é uma coisa telefilme, mais antiga. No caso. Ah, não, acho que é. É uma figura bizarra, não, né? Você pega aí coisas dos anos 20, aqueles freak shows, aquelas coisas. Tinha o palhaço triste, que já era mais tenebroso, né? É. Mas aí agora... Eu encaro o palhaço como uma coisa triste. É, então, aí parece que é obrigatório, entendeu? Se eu não gosto de palhaço é porque eu tenho medo. É, não. Vai tomar no cu. É, tomar no cu. Se fuder. Concordo com você. Porra, puta palhaçada. Ah, Barone, não. Só piadas horrorosas. Barone, terminando em nota alta. Um episódio maravilhoso esse, hein? Mas é pra ser horrível, né? Horror, né? Pois é. O nome dele é Horror. Horror. Para estender o horror, onde as pessoas nos encontram? Olha, se for na minha timeline do Twitter, é um horror, meu. Ah, é. Isso aí, mano, é uma prova dos nervos. Ah, para, vai. Tem dia que eu acerto. Um por ano. Já tá numa boa porcentagem. Esse ano não rolou ainda. Ô, meu. Ah, deve ter tido alguma coisa boa. Vocês vão julgar lá em @tpzanetic. O futuro me redimirá. Você vai ver aquele tweet lá, ainda ele vai viralizar. Quem vai... Nem lembro mais qual que era. Meu filho vai sim, ter sim, sim, já lembrei. Que horror. Que horror. @tpzanetic no Twitter e no Instagram. O Barone está como @barone com Twitter. Twitter. E no Instagram ele está como F. Baroni. F. Baroni. E nós temos... Onde vem F. Baroni? Eu tô tentando fazer. Eu me perdi no meio do caminho. Você que assina feeds de podcasts, temos um site, olha só. Isso não, site.com. Lá você pode deixar comentários em cada post, de cada episódio. Uhum. Bonitinho. Isso. Você pode mandar um e-mail para nãomandeum@gmail.com. Exato. Um escrito, não numeral. Exato. Você pode nos encontrar na página do Facebook. Uau! Isso não é uma página? Pode deixar comentário por lá. Sim. Se não quiser mandar mensagens diretas para nós no Twitter, nós também acompanhamos a evolução de duas hashtags. Isso não é uma hashtag e Dilão no INEUP. Essa Dilão no INEUP, vocês não estão ajudando ainda. INEUP é fácil, hein? Isso não é um podcast, é só as iniciais. Exato. Marquem o Felipe Dilão. Eu tô pensando em eu começar isso aí, porque olha, meu, eu não queria, mas... Mas aí qual o sentido? Se a gente não tem uma força... Exato. De ouvintes querendo que isso aconteça, por que ele vai fazer com a gente? Vai ser um momento áureo do podcast, sabe? Se vocês não gostam do podcast, talvez acabe depois disso, porque a gente nunca vai conseguir superar a presença do astro maior da música popular brasileira. Felipe Dilão. Queridão, o moleque bonito, ó... Um beijo pra você, Dilão. E pra vocês, fica aí um grande abraço, um forte abraço desses dois rapazes lindos, viris, musculosos, sedosos. Lá vem. Pode falar. E dito isso, tchau. Fiquem com o demônio do chuveiro.